casa cheia, gosto de casa cheia de gente, buscando Deus, buscando Jesus, em vez de buscar porcaria nesses dias de sujeira espiritual que vocês viveram aqui e que tanto nos deu trabalho. Tanto nos deu trabalho para limpar. Muitos filhos que teriam a vida ceifada, a gente lutando, a gente na briga para impedir, protegendo um monte de filho, porque estava um monte de mãe em casa orando, um monte de mãe rezando para o filho, rezando para a filha, às vezes mais de um filho. E a gente lutando lá na batalha, na peleja, para salvar os filhos daquilo que eles nem imaginavam que estava tramado para eles. E está todo mundo em casa agora, está todo mundo bom, está todo mundo deitado, está todo mundo de ressaca, tem outros que ainda estão lá, que ainda tem. Não só no Rio de Janeiro, mas principalmente na Bahia, porque na Bahia continua. Na Bahia vai continuar. Muitos jovens que têm muita vida pela frente teriam as suas vidas ceifadas no carnaval se não fossem os guardiões, se não fossem os Exus que tanta gente recrimina, que tanta gente fala mal e acha que é espírito do ruim, espírito do mal, e foram justamente eles que salvaram muitos católicos, muitos filhos de católicos, muitos filhos de ateus, muitos filhos de evangélicos, muitos filhos de espíritas, muitos filhos de umbandistas foram salvos nesse carnaval. Outros não deu, outros a gente tentou, mas o mal estava tão entranhado que aí não dá, que a gente também não faz milagre. As pessoas têm que dar um pouquinho de entrada, um pouquinho de condição para que a gente possa trabalhar. Outros já estavam na programação que tinha que acontecer algumas coisas. Uns que tinham que desencarnar, outros que tinham que perder bem material, outros que tinham que adquirir umas doenças para aprendizado, para pensar na vida. Muito aprendizado, muita briga, né, meus filhos? Muito roubo, muito assalto. Isso mostra, meus filhos, o quanto essa humanidade está ainda animalizada e outros bestializados. Isso mostra, meus filhos, os níveis evolutivos como estão, o nível evolutivo dessa humanidade. Olha como vocês vê esse trabalho aqui, que a espiritualidade, ela faz tudo com muita sabedoria. Como a espiritualidade maior, a espiritualidade de Jesus, sabe como é a humanidade desse planeta, ela fez uma jogada, fez umas coisas que é uma atitude, mas que engloba, uma atitude que engloba várias. E uma delas é o seguinte: a espiritualidade fez com que acontecesse algumas coisas aqui nessa casa, umas manifestações espirituais diferentes, que vai contra o que as pessoas acreditam, que vai contra muitas doutrinas, muitos dogmas, muitos paradigmas e muitas limitações e regras que os seres humanos daqui, com extrema limitação espiritual, criaram. Fez acontecer umas coisas de propósito, porque a espiritualidade sabe muito bem quais seriam as reações. A espiritualidade sabia que, fazendo o que ela fez, este menino aqui seria extremamente atacado, escarnecido e humilhado na internet. E a espiritualidade, sabendo disso, fez. Então ele teve que apanhar para que as coisas fossem propagadas, através dos ataques, através das humilhações, através do escarnecimento. O trabalho foi propagado através do que a maioria de vocês gosta, da briga. Isso mostra o nível evolutivo de vocês, que ainda é, meus filhos, um nível evolutivo muito baixo. Vocês ainda estão muito no início da caminhada evolutiva de vocês, mas muitos agem como se tivessem todo o conhecimento do universo, ou quase todo o conhecimento do universo e da espiritualidade. Então, a espiritualidade faz isso. Por exemplo, com Jesus. Jesus já veio para ser crucificado, porque através da crucificação, de toda aquela confusão que teve, ele era intuído, Deus falava para ele dizer que era filho de Deus, para ele falar, para ele exortar aqueles sacerdotes hipócritas, os escribas, os fariseus, para ele pregar com grande inteligência, com grande sabedoria, porque também acontecia muita inveja, para que ele fosse crucificado, um revolucionário que as pessoas achavam que estava ali para causar bagunça. Então, através de toda aquela confusão, a mensagem chegou hoje a vocês. Chegou ou não chegou a mensagem de Jesus? Pois eu digo para vocês, meus filhos, se não tivesse acontecido toda aquela confusão, a mensagem de Jesus não ia chegar até vocês. Ia chegar até alguns, mas não ia chegar com aquela força toda. Nem existiria religião evangélica hoje. Nem espiritismo existiria. Então teve que acontecer toda aquela confusão para que a mensagem fosse propagada. Então a gente está com planejamento, meus filhos. A gente está com planejamento, que a gente estava só esquentando. Agora que já tomou uma certa proporção, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer acontecer umas coisas aqui para esse filho aqui ser atacado pelo menos 10 vezes mais do que foi antes. Para que as coisas se propagam. Só que agora vai ser diferente. Agora, aquela mediunidade antiga, que já não acontece mais, que já não existe mais, ela será aflorada de novo, ela será aberta de novo, mas só que não vai ser só como antigamente. Vai vir faculdade nova, nova para vocês, mas para o universo. É antigo. E a gente vai abrir essas coisas aqui, não só nesse garoto, mas em outros. Outros vão ter que esperar no banquinho, porque ainda estão muito imaturos, porque ainda estão com as emoções muito descontroladas, tem que adquirir muita maturidade mediúnica, tem que adquirir muita maturidade emocional, então vão ficar no banquinho só vendo e ajudando na medida do que pode, na medida do que consegue. Para que não atrapalhe os bons espíritos, tem que estar sereno, tem que estar tranquilo, tem que estar em estado meditativo. Nós estamos dando um conselho para este menino que, independente, a gente falou assim para ele essa semana, a gente disse assim: olha, meu filho, você vai fazer agora o seguinte, pode ser o problema que for que vai acontecer na tua vida, podem arranhar a tua moto, que ele gosta dessa moto, né, meu filho? Pode arranhar a tua moto, pode quebrar teu carro, pode te ofender, podem te xingar, pode ser o problema que for, seja ele qual for. Pode ser o problema que for. Oxê vai ficar tranquilo, oxê vai ficar sereno, porque falta tão pouquinho tempo para oxê voltar para o seu lugar de origem, porque oxê não é deste mundo, oxê está... O seu corpo é só um veículo para que você possa aparecer e se manifestar para as pessoas, para você fazer o que você veio fazer em prol da evolução deles, inclusive daqueles que estão te odiando e te atacando. Que eles também serão beneficiados com relação ao que você vai fazer. Isso é amor. Então, você vai ficar bem tranquilo, independente do que aconteça. Sabe por que a gente falou isso para ele? Ele já está fazendo, ele já não se importa com mais nada. Ele vê os outros falando, às vezes os outros perdem a paciência, os outros às vezes tenta nervar ele, às vezes tem uns irmãos invisíveis que fica do lado, vai, fala isso para ele, faz isso, escreve isso, grava isso. Aí os filhinhos vai porque está na sintonia, sabe? Aí faz tudo que estão mandando, que acha que os pensamentos são deles, mas não é, está sendo colocado, mas às vezes eles nem precisam falar, eles fazem por eles mesmos, porque eles já são assim, né? Aí a gente fala para o meu filho: vai, filho, vê, assiste, que é bom para você sentir amor pelo filho que está doente, que está te atacando, porque maltratar e ofender, julgar outro irmão é doença, né? Aí fala: filho, aí agora eu vou falar para o filho, sabe por quê? Porque vai aumentar 10 vezes, mas vai aumentar 10 vezes mais só agora. Daqui um tempinho curtinho vai aumentar 100. Porque todos aqueles que vêm fazer a obra de Deus num planeta primitivo e onde tem uma humanidade extremamente hostil, extremamente agressiva, julgadora, incrédula, invejosa, o que que acontece? Toda vez que alguém vem fazer, acontece o seguinte: é extremamente atacado. Porque a luz aqui num planeta, e ainda dominado pelas trevas, a luz incomoda muito, muito. Quando a mediunidade é de prova, que o médium é endividado, é menos. Tem ataque, principalmente quando é coisa nova. Tem, mas é menos. Ah, mas quando o médium é um enviado, um missionário, aí as coisas é diferente. Porque não é só as coisas novas que incomoda, é a presença do Espírito. A presença incomoda aqueles que estão nas trevas, mas muitos deles acham que não está. Mas está. Então, mesmo a distância, às vezes o filho está longe, está em outro estado, está em outro país, mas a presença do Espírito enviado de luz incomoda. Foi igual com Jesus, sabe, meus filhos? Jesus, quando estava aqui, foi a mesma coisa, a presença dele incomodava muitos, mas outros adoravam. Por quê? Porque eram aqueles que estavam preparados para receber aquela mensagem. Eram aqueles que estavam buscando a luz. Então, quando chegava perto dele, gostava, amava, abraçava, porque era energético. Agora, aqueles que eram os espíritos das trevas reencarnados, eles agiam com ele com inveja, com fúria, tentavam ele toda hora, fazendo perguntas capciosas para querer botar ele numa enrascada. Essas coisas de gente inferior, de gente pequena, sabe? De gente complicada. Então, não precisa estar perto, mesmo a distância incomoda. E alguns destes, lá da época de Jesus, alguns que estavam desencarnados e outros que estavam encarnados, estão encarnados hoje. Os que estavam desencarnados e os que estavam encarnados naquela época, estão encarnados hoje. E adivinha só, meus filhos, mesmo 2000 anos depois, eles continuam com a mesma cabeça, com o mesmo pensamento, distorcendo toda a realidade espiritual. Toda a realidade espiritual. Invejosos ainda, muito invejosos, agressivos, julgadores, extremamente hostis. Continuam os mesmos. E eu digo, filhos, para vocês, é a última chance encarnatória desses filhos aqui na Terra. É a última chance deles. E eles estão fazendo a mesma coisa lá na época de Jesus, quando Jesus estava encarnado. Alguns estão fazendo com esse aqui. Por quê? Porque esse aqui tem a centelha, como ele é um fractal de Jesus, um fractal do Cristo, ele tem o DNA cósmico do Cristo no espírito dele. Então a energia é muito parecida. Aí quando vem ele, sente igual sentia com Jesus. Aí faz a mesma coisa. E sabe, meus filhos, existem comportamentos agora na transição planetária, nesse momento crucial e decisivo, existem comportamentos que definem destinos. Não é porque está atacando o filho. Ah, se você atacou o Pedro, então você vai ser deportado. Então ele é o todo-poderoso e especial. Ninguém toca nele. Quem atacar ele vai para outro planeta. Não é isso, meus filhos. Não é isso. Não é isso, não. Não é porque atacou ele. É o comportamento, meus filhos. É o comportamento que não vai ter mais na nova Terra. Esse é um tipo de comportamento que não vai existir mais na nova Terra. Então é um comportamento que já não sintoniza com a vibração e com a frequência que o planeta está atingindo, com outro degrau e outro patamar que o planeta está atingindo. Então esses comportamentos, eles definem destinos para outros mundos. Então, quando a gente faz tudo isso para ele ser atacado, a gente mata um coelho, mata 100 coelhos num tiro só. A gente propaga o trabalho, eles ajudam a propagar o trabalho e ainda compram os seus passaportes para ir embora. E eles também, quando atacam, eles propagam o trabalho para pessoas que, quando eles atacarem, as pessoas vê e elas falam: eu vou querer, quem é esse? Eu não sabia. Quem é? Qual é o canal? Onde é que ele está? Eu quero ver. Aí, quando vê e vê a profundidade das mensagens, fala: ué, mas que coisa estranha, o outro lá está atacando. E a mensagem é boa, é de amor, é de fraternidade, é de evolução. Ué, não estou entendendo. Se fosse ruim, se fosse do diabo, fosse de demônio, de espírito ruim, ele não ia estar falando de amor, de fraternidade, para as pessoas mudar, fazer reforma íntima. Alguma coisa está errado, porque o diabo não luta contra si mesmo. O diabo não luta contra si mesmo. O diabo não joga para perder. E aí vem para atacar e se surpreende. Vem para não aceitar e se surpreende. Mas isso não vai ser com todos, sabe? Porque tem muitos filhos que, mesmo com as coisas profundas que está para acontecer aqui, tem muitos que não estão preparados para essas mensagens, porque ainda não tem um nível evolutivo para compreender o que está sendo feito aqui. Ainda não tem um nível evolutivo suficiente para compreender e nem expansão de consciência. Então, a modo de espíritos primitivos reagir, quando eles não têm o nível evolutivo suficiente para compreender nem expansão de consciência, muitas das vezes, não é ficar caladinho e respeitar, é ficar violento, é ficar escarnecedor. E, às vezes, na internet, isso vai ser bom, vai ser bom. Aí a gente vai continuar trazendo espíritos da natureza que vocês acham que é só fantasia para incorporar nele. A gente vai trazer extraterrestre, a gente vai trazer arcanjo, vai trazer querubim, vai trazer Jesus, vai trazer outros espíritos angélicos mais evoluídos que Jesus, que vocês nem imaginam que existe, porque se vocês pensam que Jesus gosta de ser idolatrado por vocês, vocês estão muito enganados. Jesus não é Deus, a gente repete. É que vocês só conheceram ele, né, meus filhos? Mas vieram outros. Mas como não foi crucificado, não ficaram tão famosos como aconteceu com Siddhartha Gautama, que não tem a evolução de Jesus, mas chega perto. Um perto que para vocês é distante, se vocês verem a diferença, mas para muitos é perto. E outros, vocês tiveram aqui Satya Sai Baba, e muita gente não acreditou quem ele era, porque julgou pela aparência física, meus filhos. Ah, meus filhos, se vocês verem o espírito dele, vocês vão cair para trás. Muitos vão ficar até com inveja, que é tão diferente do corpo físico que ele tinha aqui. Vocês tiveram todos esses, muita gente não levou fé. Mas dessa vez a espiritualidade vai fazer as coisas diferentes, que a mediunidade antiga vai voltar. Sabe por que a mediunidade antiga já não está aqui há muito tempo? Porque os médiuns se desviaram dos caminhos do Senhor, porque ainda são crianças, ainda são tomados pela vaidade, pela prepotência, pela arrogância, pela ganância, porque a espiritualidade virou comércio. E ficou aquela disputa dentro das igrejas, aquela disputa dentro dos centros espírita, um com inveja do outro. Fora as limitações, os dogmas, os paradigmas, isso pode, isso não pode, isso é impossível, tudo é obsessor, tudo é mistificação, tudo é animismo, uma confusão, e outros lugares nem incorporar pode. Coisa de planeta primitivo, essa confusão toda. Só que agora a gente tentou, né? Tentou fazer com aqueles que são menos adiantados, mas como não deu certo, aí só teve uma opção: trazer alguém com uma certa altura, uma certa envergadura, uma bagagem grande nas costas de caminhada, não só neste planeta como em outros, para poder fazer as coisas como ela tem que ser. Porque as coisas têm que ser trazidas, né, meus filhos? As coisas têm que ser trazidas. Porque precisa trazer coisa nova. Teve gente que veio para trazer coisa nova. A gente queria trazer mais coisa, mas não deu. Porque a vaidade pegou, a prepotência pegou, a ganância, a arrogância, a vaidade. Aí a gente teve que parar, teve que cortar. Aí então a gente vai continuar o serviço através deste aqui e outras coisas que não podiam vir de lá, que vão vir de cá. Porque precisa vir, porque vocês precisam expandir mais, vocês precisam de mais conhecimento. Vocês precisam evoluir mais, porque a gente não vai ficar só nesses vídeos aqui, meus filhos. A gente não vai ficar só filmando e gravando vídeo para vocês. A gente tem mais coisa para fazer. Isso tudo aqui foi só uma preparação. Primeiro a gente tinha que chamar a atenção de vocês, para depois as coisas propagar melhor. A espiritualidade faz tudo muito bem orquestrado, tudo muito bem planejado, tudo muito bem planejadinho, e a gente traz os loucos para confundir os sábios. É, para vocês, o menino que foi chamado é louco, mas para a espiritualidade é diferente, filhos. A gente traz Deus, usa os loucos para confundir os sábios. Teve gente que falou assim, e pronto. Agora juntou o maluco com o louco beleza. O maluco beleza com o louco. Dois malucos. Sim, dois malucos ungidos pelo Senhor. Porque aqueles que são verdadeiramente de Deus, no planeta primitivo, eles são vistos como loucos. Porque a humanidade deste planeta não compreende o espiritual. Compreende muito bem o material. Porque vocês associam o espiritual com o material de vocês. Vocês associam, meus filhos. Vocês enxergam o espiritual sob o âmbito do materialismo. Isso demonstra que vocês não têm visão espiritual nenhuma, meus filhos. Vocês enxergam muito curto. Vocês só vão até a colônia Nosso Lar, Grande Coração, Vitória Régia, e tem outras que vocês nem aceitam que existe. Tem gente que não acredita nem que existe evolução espiritual. Tem gente que acha que os espíritos evoluidíssimos, que vocês chamam de arcanjo, querubim ou serafim, já nasceram daquele jeito, que Deus criou eles já com aquela evolução toda. E Deus é injusto, meus filhos? Deus dá privilégio para uns e para outros não? Ou todo mundo é igual? Então, meus filhos, vocês têm muito que aprender, vocês estão engatinhando ainda. E olha que eu estou achando legal com vocês, hein, meus filhos? Tem gente que diz que vocês ainda são um embrião. Eu estou dizendo que vocês já nasceram e estão engatinhando, hein? Eu estou achando legal com vocês. Então, vocês estão muito no iniciozinho da caminhada espiritual, mas muito. Ai, meus filhos, vocês têm que caminhar tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Sabe, meus filhos, as 5 obras de Kardec, elas foram muito necessárias para cá. Sim, porque tem que ter um início. Quando que foi, meus filhos? Meus filhos, vocês estão em 2023. As obras de Kardec veio em 1857. Isso não é nada, meus filhos, perante o universo. 100 e poucos anos, meus filhos. Isso não é nada, meus filhos. Chegou agora. Kardec, em outros planetas, as mensagens que veio através de Kardec, que veio através de outro, a mesma mensagem através de outro, em outros planetas por aí, já chegou, meus filhos, há 10 milhões de anos atrás. Será que depois de 10 milhões de anos, eles lá continuam ainda em Kardec? Ou as coisas já mudaram? Então, meus filhos, tem 100 e poucos anos que vocês receberam o beabá do universo. Ah, meus filhos, o beabá! O beabá do universo, meus filhos, e já tem tanta soberba do saber só com beabá. Imagine quando vier algo mais profundo, quando começar a vir o conhecimento da primeira série e vocês aprenderem. Não, primeiro tem que dizer que é impossível, que não existe não aceitar, para depois aceitar. Uns 3 séculos depois, aceitar. Ai, meus filhos. Então, meus filhos, vai ser trazido coisa de gente adulta para muitas crianças e outros que já estão nessa fase adulta. Então vai ter um embate das crianças com os adultos. E tem umas crianças que tem muito estudador, que age como adulto, mas são criança. Só tem estudador, mas não entende o que estudou. Só está gravado. Tem outros que não estudou, mas é mais adulto do que as crianças que estudou. E agora? As crianças que estudou é mais experiente e melhor do que os adultos que não estudou? Porque também tem os adultos que estudou. Estou falando dos adultos que não estudou. Como é que vai ficar essa história agora? Mas por que avisa tanto, tanto, tanto, tanto? Tem que avisar. Sabe por que tem que avisar e não acontecer? Para o menino ser mais atacado. E também para preparar as cabecinhas. Porque como acontecer algo que precisa acontecer, não vai parar. E dessa vez não tem crucificação, nem assassinato e nem impedimento. Toda luta contra vai se transformar em benefício. Deus vai transformar o mal em bem. Ou seja, o trabalho propaga e os filhos escolhem a casa que quer morar. E fica todo mundo feliz. Fica todo mundo feliz. Então, a espiritualidade pede para todos fazer o que tem que fazer. Faz. Vai ser bom. Vai ser bom. Porque, sabe, meus filhos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, Pai Benedito de Aruanda, vou dizer uma coisa para vocês. Esse negro velho aqui ama todos vocês, todos. Mas sabe, filho, negro velho é paciente. Mas a gente não é Deus. A gente não tem paciência infinita. E eu vou dizer, opinião minha, deixa o espírito que está aqui. Filhos, eu já conversei com muitos, no astral e encarnado, em centros de Umbanda, em centro espírita com outra roupagem, com a minha roupagem, nos centros espírita que aceita essa roupagem. Já conversei com o extraterrestre. Ixi, falei demais. Falei que sou extraterrestre. Quem eu sou? Ixi, deixa, depois a gente revela. Já conversei. Então tem uns filhos, sabe, meus filhos? Tem uns filhos que este nego velho aqui tem paciência boa em relação a vocês. A minha paciência é muito boa. Eu sou um Buda em relação a vocês. Mas eu vou dizer para vocês, tem uns aí que este negro velho quer que mude de casa. O nego velho não quer que fique mais aqui, não. Essa é minha opinião. Eu sou espírito, eu sou um ser no universo, uma consciência, eu sou espírito livre, eu tenho o direito de expor a minha opinião. Como eu conheço alguns espíritos, o nego velho não quer mais que encarne aqui, não. Mas Jesus, que é maior do que eu, que é mais evoluído do que eu e tem mais paciência que eu, ele está tentando ainda, porque ele tem mais paciência. Porque se fosse por mim, muitos não estariam aqui mais. E tem uns guardiões, sabe, meus filhos? Tem uns espíritos bem fortão, assim, musculoso, bonito, cheio de luz, com muita autoridade, que se fosse por eles, meus filhos, meus filhos, vocês iam ver um monte de gente na rua cair ao mesmo tempo, assim, ó, durinho, puf, e eles iam pegar o espírito e ia levar. Porque é tão fácil puxar o plugue de trás da cabeça, meus filhos. Vocês não sabem como é fácil cortar o fiozinho de prata e levar. É tão fácil. Mas é tão fácil que vocês não imaginam. Mas tem nariz em pé e acha que não é fácil. E acha que controla tudo, mas não controla nada. São controlados como marionetes e, o pior, por espíritos trevosos, seguem o caminho controlados e acham que controlam. Acham que têm poder e não têm poder nenhum. Mas haverá muitos ensinamentos para essa humanidade, para esse planetinha pequenininho que fica na periferia de uma galáxia distante, que é uma galáxia comum, não é das mais antigas, por sinal é bem jovem, e o planeta mais jovem ainda, mas que age como se fosse o centro de Nébadon. Então, para resolver as coisas, a gente falou assim, nós tentamos, mandamos um monte de gente. E mandou Chico, mandou Kardec, mandou um monte de gente depois que Jesus foi embora. Depois que Jesus foi embora. Esperou 2000 anos e tudo mais, mas a cada 2000 anos tem que vir alguém. E a cada 12.000 é mais ainda. Nós estamos nos 2000 e nos 12. Então a gente manda um príncipe. Príncipe. Meus filhos, o que eu vou falar agora é para ter mais ataque. Caiam dentro. Mandamos o príncipe de Nébadon para vocês torturar, humilhar e escarnecer à vontade. Meus filhos, nós queremos muitos vídeos na internet gravados. Nós queremos também no TikTok, no Instagram e no Facebook. Façam esse favor. Não tenham medo. Ele não vai processar vocês. Negro velho vai dar uma dica. Não precisa botar a imagem dele turva, não. Bota a imagem dele real. E também não precisa botar a voz dele assim arranhando, não. Bota tudo como é e escreve o nome da casa embaixo. Casa Plataforma de Oração. Escreve assim, Pedro Augusto da Casa Plataforma de Oração. E sai propagando na internet vocês, escarnecendo dele e humilhando ele. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Faz, meus filhos. Trabalha para a luz, sem saber que está trabalhando, que Deus vai usar o mal para fazer o bem, para propagar o trabalho. Faz, meus filhos. Nego velho pede. Nego velho ama tanto vocês. Mas como eu disse, quer que muitos de vocês vá embora, porque não dá mais, né, meus filhos? Nego velho quer, porque nego velho quer o planeta, nego velho quer o planeta limpo. Ah, o meu filho está dizendo aqui que tem gente que diz assim, olha, ele que está dizendo, que ele está consciente, ele está dizendo para mim aqui que tem gente que diz assim, preto velho falando Facebook, Instagram, preto velho falando YouTube. Ai, meus filhos, olha a ignorância de vocês, como é que é grande. Meus filhos, a tecnologia no plano espiritual está muito à frente daqui da Terra. A tecnologia de vocês é obsoleta. Esse negócio aí de Instagram, Facebook, já nem se usa mais de onde eu venho há milhões de anos, filho. Eu não sou nem desse planeta. E eu me mostro em centro de Umbanda. Só que eu não falei que sou extraterrestre. Lá eu sou só preto velho. Eu não sou nem de Aruanda. Eu só falo o nome, Pai Benedito de Aruanda, mas eu nem sou de lá. Eu sou de outro planeta, nem dessa galáxia aqui eu sou. Vocês podem me chamar de Lai. Tá bom, meus filhos? Meu nome é Lai, lá no meu planeta. Vou dar só essa dica para vocês. Tem gente que me conhece. Tem gente que me conhece. Então, meus filhos, conselho tá dado e conselho de preto velho é bom. Tá liberado o ataque, tá liberada a humilhação com ele, que ele veio preparado. Sabe, quando ele começou nesse trabalho espiritual aqui, que estava lá atrás, estava começando, ele estava no esquecimento profundo, que a gente tirou a lembrança dele toda com gosto, para ele não lembrar mesmo, porque se ele lembrasse, ele não ia poder levar uma vida como ele levou normal. Então a gente tirou a lembrança dele com gosto. Aí tem uma médium que ela vai ter oportunidade de voltar para cá quando as coisas acontecerem, a última oportunidade. Porque Deus é misericordioso. Ela chegou para ele, para o Pedro, essa médium chegou para ele, que ela recebeu umas mensagens, que ela é médium, né? Ela recebeu dos Espíritos da Luz. Ela chegou para o Pedro e falou assim, Pedro, vem cá. Olha, meu filho, eu não queria falar isso para você, não. Mas nessa encarnação, você veio para sofrer. Ela falou para ele, você veio para sofrer nessa encarnação. Aí ele falou, eu vim para sofrer? Mas que é isso? Eu não fiz nada para ninguém, eu vim para sofrer? Só porque eu beijei um monte de boca na micareta? Eu vim para sofrer? Eu não fiz mal para ninguém. Aí ela, você veio para sofrer. Vai sofrer mais. Em prol da salvação deles mesmo, meu filho. Porque assim você aceitou lá num subtrono de Nébado. Porque a gente vai revelando as coisas assim aos pouquinhos. Primeiro é isso, depois é aquilo, depois é agora é isso? Não. É tudo isso junto. Porque, como eu disse, tem coisas no universo, meus filhos, que vocês não sabem como funciona. Jesus, aqui, é governador do planeta, né? Governador do planeta? Pois eu digo para vocês que Jesus reina neste universo inteiro. Jesus é o rei de Nébadon. Ou vocês não sabiam disso? E os Cristo planetário? Ah! Meus filhos, as coisas acontecem diferente no universo. Nem sempre aquele que governa um universo é o espírito mais evoluído. Vocês sabiam disso? Ah, vocês não sabiam disso, né? Tem espírito mais evoluído que Jesus neste universo, mas o governo do universo não é desses espíritos mais evoluídos, é de Jesus. Por que então? Pergunta para Deus. Ajoelha no chão no teu quarto e pergunta para Deus por que Jesus, sendo menos evoluído do que Ieta e outros, governa o universo inteiro. Pergunta para Deus. Pergunta para Deus por que vocês não têm este conhecimento. Assim como vocês não conhecem muita coisa. E vocês têm muito que caminhar para conhecer. E quando vocês achar que sabe muito, vocês vão ver que ainda sabe muito pouco. Porque eu, meu filho, meus filhos, eu sirvo a fonte criadora de todas as coisas. E eu estou mais próximo dela do que vocês. E eu conheço ela de uma forma mais profunda do que vocês. E mesmo assim ainda estou distante, muito distante. Mas estou bem mais próximo dele do que vocês. E isso não é vaidade minha, nem orgulho, nem arrogância. É o que é, filhos. Ou eu vou falar que vocês estão na minha frente só para vocês ficarem felizes e porque vocês não resistem nada superior a vocês. Porque vocês são orgulhosos e invejosos, que é o que vocês são aqui nesse planeta. Vocês são hostis, primitivos, agressivos e comedores de irmãos. É isso que vocês são. Ou vocês não são? Ou eu estou mentindo? Como é que está a sua política, meus filhos? Como é que está o seu meio artístico? Ou aqui vocês vê no carnaval os jovens ouvindo Mozart? É Mozart que eles ouvem no carnaval? É? Eu acho que não. Eu acho que não. Então, meus filhos, eu dei um passeio por aí, protegido, né, meus filhos, para eu não ser infectado com essas emanações pesadíssimas. Eu vi um monte de animais em corpos humanos, nos blocos por aí, nas festas por aí. Animais em corpos humanos. Foi o que eu vi. Se drogando, se destruindo, bebendo até cair, rolando no chão, vomitando, fazendo sexo na rua, pegando doenças, como animais, sem conhecer, como animais, brigando. Tem uns que luta, que dança lutando, dança dando soco. Vocês já viram isso? Tem uns grupos que dança, eles dançam dando soco uns nos outros. Já não são nem mais animais, porque animal não faz isso, são bestas. Não são nem dignos de serem chamados de neandertais, nem de homo habilis, nem de homo erectus. Eles são dignos de serem chamados de uns seres que eu já vi nos planetinhas aí que eu já fui, que ainda são bestas. Uns planetas que estão nem na primitividade. Tem uns planetas por aí onde habitam bestas. Não é primitivo não, meus filhos. São bestas. Eu estou mostrando na tela mental dele aqui como é que eles são. É igualzinho a eles no carnaval do Oxês. Então vocês não têm capacidade nenhuma para dizer o que é real e o que não é, o que é espiritual e o que não é, o que pode e o que não pode. Vocês não têm conhecimento para isso. Até mesmo os seus doutores, que vocês chamam de doutores, mas no meu planeta não serve nem para ser uma criança de 6 meses de idade. Uma criança de 6 meses de idade no meu planeta sabe mais do que seus doutores, está muito mais avançada. Até porque 6 meses de idade no meu planeta já não é mais do tamanhozinho da criança de vocês, já é bem maior. E não precisa entrar no esquecimento. A gente lembra de tudo da encarnação passada, porque nós não temos mais karmas. Vocês não podem lembrar, porque se vocês lembrar, vocês entram em colapso. Vocês podem até se suicidar, se vocês se lembrar o que vocês fizeram em outras vidas. Porque a maioria de vocês são criminosos que lutam contra as leis de Deus. É o que vocês são. E continuam fazendo isso, atacando irmãos, lutando uns contra os outros, por causa de convicções e de religiões que já são completamente obsoletas. Religiões primitivas, de crianças, que vocês são. Completamente obsoletas. No meu planeta não tem religião, porque isso é coisa de planeta primitivo, que precisa disso ainda, precisa de ritual e precisa ficar rolando e pulando para dizer que a unção de Deus está sobre Oxê. E quando incorpora tem que rolar no chão e tem que gritar e tem que berrar e se curvar todo e falar isso e falar aquilo, que não precisa de nada disso. E não precisa de guia para incorporar? E não precisa de nada disso? Tem espírito que não precisa nem de banho de erva antes de entrar num centro espírita ou de umbanda? Não precisa, porque ele já é a presença do Deus vivo. O Deus, Deus já brilha dentro dele, então não precisa de banho de erva. Ele é o banho de erva. Ele é o banho em si, que consegue emanar sua energia para todos os outros, que não consegue vibrar na frequência dos extraterrestres que estão aqui. Ele é a âncora. Se não fosse ele, nós nem conseguíamos se manifestar. Este é um espírito de luz de verdade encarnado. Então, meus filhos, vocês têm que baixar o tupete. Eu falo para todos, principalmente para aqueles que mais estudam. Baixa bem o tupete, que vocês, eu vou falar para vocês, você diz que aqui é primitivo, né? Está indo para regeneração. Como se regeneração fosse uma coisa maravilhosa. Ainda tem provas na regeneração. Ainda tem provas. Para mim, maravilhoso é algo celestial. Celestial. Que está muito acima de mundo de regeneração. Regeneração está começando também. Ou vocês acham que a regeneração se estabelece num dia só? Quando entrar em regeneração, de verdade, a partir de 2057, como o outro profeta disse, que não está errado, está certo, ainda vai estar muito ruim aqui, meus filhos. Aí vocês vão dizer que não é regeneração. Meus filhos, vai estar começando a ser. Ainda vai estar tudo misturado aqui. Gente ruim com gente boa ainda. É uma caminhada longa. Este aqui está para ajudar vocês. Este aqui desencarnou, ele vai para um lugar bem acima. Então vocês aproveitem essa oportunidade, porque ela é única. Porque este aqui já está resolvido, este aqui já veio pronto. A maioria de vocês tem muito que caminhar. As coisas vão esquentar mais. As coisas vão esquentar mais. Mas primeiro, antes das coisas esquentar, a gente vai esperar vocês botar os vídeos para propagar mais o trabalho. Bem ao modo primitivo, ao modo violento, ao modo agressivo, que é o que vocês são. Façam isso. Faz isso em prol da luz, que vocês vão ajudar bastante, que Deus vai converter o mal em bem. Sabe por quê, meus filhos? Vou dar uma dica para vocês. Vamos dar um tempinho para vocês fazer isso. Porque aí quando todo mundo vier ver o que, que é, aí a gente começa. Vamos ficar assim? Vamos fazer assim? Vamos fazer assim. Que aí quando todo mundo vier ver o que, que é, não vai ver os vídeos antigos, não. Vai ver os vídeos atuais. Que vai vir diferente, melhor do que os antigos. Mas não é só isso, porque a gente não fica só em vídeo. A gente fica em outras coisas. Inclusive faculdades mediúnicas que vocês não conhecem. Que está em Kardec no Livro dos Médiuns. Que ele é bem claro quando diz que existem outras faculdades que não foram trazidas. Então vamos à mão à obra, vamos trabalhar. E aqueles que estão em dúvida, que estão incrédulos, vocês não vão desencarnar agora não. Vocês vão viver para ver. Porque agora, meus filhos, chegou a era do Espírito e a gente não vai se esconder mais. A gente vai se mostrar para vocês. Não da forma que muitos de vocês pensam. Mas de uma forma diferente que pode ser até mesmo mais profundo do que vocês veem a gente na frente de vocês. Pode ser muito mais profundo do que vocês veem a gente na frente de vocês. Porque tem gente que vai falar, estou vendo e ainda não acredito. Então a gente vai fazer de uma forma mais profunda do que vocês veem a gente. Aguarde e verão. Que nós temos muita coisa para fazer. Vocês ficam na paz de Jesus, eu falo na língua de vocês para que vocês possam entender. Fique na paz da fonte, criadora de todas as coisas. Tá bom, meus filhos? Graças a Deus.